Capítulo 45. A partilha da terra, o lugar santo. Quando, pois, repartirdes a terra em herança, ofereceis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Desta porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. E desta porção medirás 25.000 côvados de comprimento e a largura de 10.000. E ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção santa da terra. Ela será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para as suas casas e de lugar santo para o santuário. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão 25.000 canas de comprimento para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 canas e de comprimento 25.000, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte deste de outro lado da área santa e da possessão da cidade, diante da santa oferta e em frente à possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será sua possessão em Israel. E os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação e praticai juízo e justiça, tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contém a décima parte do homer e a efa a décima parte do homer. Conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos e 15 ciclos. Terá a vossa mina. Esta será a oferta que haveis de oferecer, a sexta parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a sexta parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a décima parte de um bato, tirado de um coro, que é um homer de 10 batos, conforme 10 batos fazem um homer. E um cordeiro do rebanho de cada 200, da terra mais regada de Israel, para a oferta de alimentos, e para o holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta para o príncipe de Israel, e estarão a cargo do príncipe os holocaustos, e as ofertas de alimentos, e as libações nas festas, e nas luas novas, e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado, e a oferta de alimentos, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem manchas e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado e porá dele nas ombreiras da casa e nos quatro cantos da armação do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no sétimo dia do mês pelos que erram e pelos simples. Assim espiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão ázimo se comerá. E no mesmo dia, o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um bezerro como oferta pelo pecado. E durante os 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias, e em sacrifício pelo pecado um bode cada dia. Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, um efa para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, tanto o sacrifício pelo pecado, como o holocausto, e como a oferta de alimentos, e como o azeite.